Linha de Frente. E se você ainda tinha dúvidas de que o Brasil está regredindo após os delírios de superpotência do início dos anos 2000, olha, o noticiário infelizmente está aí para nos demonstrar diariamente que difícil mesmo é enxergar avanços, né, no que diz respeito à saúde institucional do país. Nesta semana, uma das tantas surpresas negativas foi a notícia de que a Polícia Rodoviária Federal anunciou que terá de suspender atividades consideradas não essenciais e até mesmo fechar postos de fiscalização e atendimento em razão do contingenciamento de gastos determinado pelo governo de Michel Temer. Agora, o detalhe curioso, né, é que números referentes ao primeiro semestre do ano apontam que o gasto público cresceu sob a batuta de Michel Temer, o que nos leva a perguntar, né, quais são os critérios que estão sendo utilizados pelo governo para definir para onde vai ou de onde sai o dinheiro pago pelos contribuintes. Porque só nesta semana também, as informações aqui são de que o governo Temer garantiu mais de R$1 bilhão para a liberação de emendas feitas por parlamentares amigos, o que levou o jornal espanhol El País, em matéria publicada em sua edição internacional, a considerar como descarada a compra de votos em troca de apoio político para barrar a denúncia de corrupção na Câmara dos Deputados. Mas voltando a falar do tal do contingenciamento, né? Anteriormente foi a Polícia Federal que ficou sem orçamento para emissão de passaportes, com o governo propondo aí como alternativa retirar recursos do Ministério da Educação para cobrir o rombo orçamentário, uma sugestão que foi recusada até pela própria base aliada e por motivos óbvios, né? Agora, curioso mesmo é voltar aí 12 meses no tempo, lendo as manchetes dos jornais de junho ou julho de 2016, por exemplo, e confrontar, né, o discurso do Michel Temer de então com a prática adotada por um governo que cada vez mais se parece com aquilo que com tanta veemência dizia criticar. Triste, né? Até porque quem paga o pato nessa história toda e literalmente paga, né, com o desperdício do dinheiro de todos nós, você sabe bem quem é, não é mesmo? Fronte Transamérica, até meio-dia.